Gente, reporte passando o pitô. Operar passando o passo de pitô no meu. Delta One, ativo, número 10, autorizado, inicialmente corredor axé, controle 120 decimal 8, acionados 012. No 53, por gentileza, confirme, pronto para decolagem. Estacionamento táxi 2812, ou 1895. Precisava mais 10 segundos para o 3153. Copiado, sempre lá. Agora está próximo, 3153. Gente, 3153 autorizado a linha LP Colapso. 0, tempo de 190 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 08. A linha colo da 3153, 0018. Papapá, mais que leve, chamei, eu passo o parque, a gente está sendo direcionado ao litoral para regresso, né, da pata. Chame a torre 198, decimal 95. 1895, grato. Salvador, muito bom dia, é o papapá, mais que leve, chamei. Juliette Romeu, confirme intenções de pouso agora para o Pistão 7, né? É, grato da bata, senhor. Gente, bata, livre a aproximação direta, chame curta final, porta da bata. O vento agora 200 graus, meia dúzia de nós, justo no 08, Mike Juliette Romeu. 0018, está presente, está autorizado, curva à esquerda. E repassar no final da bata, Romeu. Sono 53, decolado aos 3:30. Chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, tá 3153, um bom dia. Nave 22, desça para 2000 pés, 108. 153? Na sua escuta, prossiga, bom dia, Nandaião. Contato radar, sobre 360. 360, tá 3153. Clear, left on approach, report established on climb. controle, o TAM 3153 poderia voar da Elda presente? Obrigado. Confirmando pro TAM 3153, tá livre da restrição de uma centena, né? Livre da restrição. Obrigado. Passaredo 9809, posição 13, pushback de chamamento. Autorizado, pushback de chamamento, contact, passaredo 9809. Contact, passaredo 9809. Mike Lético, meu, considere seu som, 39, estacionar frequência livre, bom descanso. Call tower frequency 118, dismount 95. 118.95, 423.4 today. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4234, estabilizado ILS X-Ray, pista 10. Bom dia, Azul 4234, tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 019. Continua essa aproximação, aguarde a autorização de pouso 4234. Aguardando a autorização de pouso no 019, 4234. Azul 4234, tráfego já avistado, 1019 agora ajuste, confirme, trem embaixo da lavada avistando, senhor. Para o horário baixado e travado, Azul 4234. Gente. Travar, Azul 4234. Azul 4234, pouso autorizado na pista no zero, vento de 190 graus com 07 nós. Pouso autorizado, pista no zero, 4234. Ingresse corredor Interlagos, reporte rotatória visual com a 17. Azul 4298, desça para 2 mil pés, chega da mar e ajuste no 098. Passaredo 9209, acionado para o contato. Temos 50 a bordo, altera Salvador com 7 horas de autonomia. Seguinte, o passaredo 9809, autorizado táxi, repasse 1 no Índia, ponte Perdão no 02895, Negão no 099. Pátio Índia 095, contra nós, escuta passaredo. Alto Bravo de Luiz. Segue mesmo até a rotatória, reporte visual com a 17. Minha 225, essa identificação, desça para 2.000 pés, chegada bom, se ajuste no 019 agora. Confirme? Mantenha a chegada. Rafa Juliette, confirma o portão, por favor. 09, confirmando o portão, 4234. 09, 4234. Salvador, bom dia, parceiro 9809, se aproximando o ponto de 010, pronto. Parceiro 9809, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, por vento agora de 190 graus, com meia dúzia de nós, 9809. Ali decola, parceiro. Uno. Mike Eco Delta, táxi aprovado, chama a interseção para ingresso e decolagem, Mike Eco Delta. Autorizado. Hey, bom dia, Salvador, American 980, ready to push and start, gate number 11. Ready to push back, Salvador, watch out, taxi, American 980. Okay, American 980, clear to push and start, call for taxi. Controle, Salvador, bom dia, passarelo 9809, perfil arbórico. 9809, contato radar sobre o nível 180, sem restrições. Sem restrições até 180, por gentileza, quando possível, direto conquista. Sim. Obrigado. Que o Luiz chame a torre 118, decimal 95. Mike Eco Delta, mantenha o ponto de espera e aguarde, por gentileza. Utilizou o gol 922. 922, torre 1895. 1895, gol 1922, boa. Que Luiz, que prossegue final da 7, reporte terceira milha. Torre Salvador, bom dia, Gol 922, passando externo, baixar travado, Campo Vista. Bruno 922, bom dia, tem contato com Delta, em livre pouso na 10, o vento é de 190 graus com meia dúzia. Não. Livre pouso na 10, Gol 922. Chame a torre 118 decimal 95. Torre Salvador para Barra Romeu e Índio Número Alfa, está na proa da rotatória. Índio Número Alfa vai prosseguir proa da rotatória, aguardando o braço final da rotatória. Rotatória aguardando, Índio Número Alfa. 10019. Salvador, American 9, 80, ready for taxi. American 9, 80, for taxi, 5-1, India, hold point, Romeo 0, call tower, 108, small 95, just go for Susan Bond. Okay, India, and taxi out on the ramp to India, at your holding point, 118.95, American 9, 80. 219, boa. Bravo, que Luiz tem autorizado o pouso na 197, o vento é de 190 graus com 79. Índia November Alpha prossegue, final da 197, após terceira milha, Índia November Alpha. Final 197, reporte 30, agora o Índia November Alpha. Sim, o Gol 922, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Agora sim, Alfa, antes da Juliette, Gol 922. Luta autorizada até a saída do pátio 5, reporta para o cruzamento da 1735. Marque com Delta, eu tenho duas aeronaves em aproximação para 17, vai aguardar o pouso das mesmas. 4298. Descer para 1700. Lima, Kilo Zulu, mantenha a posição e a guarda. Na 10, você vai fazer um 360 com curva pela esquerda. Reporte interceptando a sinal da 17, contato visual com tráfego da azul na final da 10. Tá, quem que visual com tráfego, será o 360, índio no membrão. Pode manter a posição, por gentileza, para eu cruzar 1735? Lima, Kilo Zulu, está autorizado o cruzamento da 1735. Quatro, dois, a volta para você. Torre 1895. Eu. São Salvador, muito bom dia, azul, 42 a 18. Chat Train, livre pouso na 10, 190, 0 grau, 089. Baixou o travão, 190 com 8, obrigado. Salvador, bom dia, azul 434, 20 da Júlia, para Recife, 20. Azul 4234, Recife, Recife, autorizado 370. Via Pereira 58, golpes com 0 pela esquerda, saída pouca, direção Caju, controle 120098, aciona 5156. Recebeu 370, Recife, saída pouca, direção Aru, outro 8, controle 308, aciona 5156. Correto, reporta puxa. Tira Vila Alfa tem livre pouso 97, 91,90 graus, 079. Tem livre pouso na Vila Alfa. O Mike Aco Delta após o pouso do Índio November Alfa vai alinhar e manter o 97. Controle a passarela 9809. Prossiga. Passa na posição Arbonne, será possível voar direto Conquista? Pois é. Direto Conquista, obrigado, passarela. Sinal 9. Sobrou na direita, se não parou na 2, na 2, na 9, 4, 2, na 2, 7. Salvador, muito bom dia, até mais, Magoto, azul, Grama Petita. 4298, bom dia, Taxi Alfa, reporta antes da diferença. Tá firme, no Taxi Alfa, tá firme. É.

O Lima aqui no sul confirma a posição atual, já se encontra em 4-3. Esse é o Mike, o Delta pronto? Colagem da nossa net usando é de 190 graus com 9 horas. Quanto 298, Juliette, portão 03. Juliette, portão Passaredo 9809, chame Centro Recife 1260. 260, obrigado, bom dia. Passaredo 9209. Controle em ONU 10.08, até o regresso, Delta. American 980, born at 202, contact approach 120.08. Have a good day, American 980. Delta. Bom dia, Mike Eco Delta, mil pés Manati. Mil pés Manati, Mike Eco Delta. American 980, 2500, flight level 390. American 980, climbed maintain level 390, pouco de parte. Maintain 390, American 980. American 980 with a request.